Quando ele entra, o som é dobrado. E o que? E o que? É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. E joga, joga pra cima, joga pra cima. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro. Gigante Crocodilo Prime. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. Bora, Betinho! Joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Alô, Melly! Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. O quê? Olha a Cleo, mandou patrocinar. Tequila e Ciroc. E a gente vai só começando no Caribe. Ciroc, e já tá daquele jeito, DJ meu irmão. Mordidinho, pressão. Chama na pressão, vai, chama na pressão. É o Maion Beach, é o Patrese. O baile do Patrese. O baile estremece. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. E joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no pianinho. É o baile do Patrese rolando no Caribe. É o baile do Patrese. É o baile. Pra cima! DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Agora! Meu produtor Landu! DJ Ivan Macedo! DJ Landu! Agora! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, eu não servia pra. E aí, Jefferson? Da equipe acelera comigo, um abraço do Patrese! Agora veja só. Thiago Tormento! Tá comigo também, um abraço, garoto! Jorginho Souza, tá todo mundo! Que viria me amar. É nóis! Acho graça porque não restou nem o tiquinho do meu amor. Agora veja o sol. O empresário Quinho também, aí Quinho! Tamo junto, moleque! E aí, Tadeu, P2! Um abraço! Agora vai sofrer. Solidão. do Pará. O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é posso te porra, posso te porra. O quê? Posso te porra, posso te porra. O quê? Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra. Toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Crocodilo é pressão, é pressão. E a galera também do Exército. Pressão, é pressão, é pressão. Do Parque Regional. Aqui comigo. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Posso fingir que não te vejo. Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu é vapor. E aí, Vitor Mendes? Um abraço a você, garoto! Júnior Santorini. Não sei me rotular, não cabo, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a pressa. Mas nada me impede de te xingar. E eu, e eu quero que tu vá. Vá tomar no cu. Parar de tomar. Toma CDC comigo também, hein? Um abraço a vocês! Então, hoje já se viu. De novo, tipo tolerância zero. Eu. DJ Patrese. Ô, top! Vai, meu top do Pará. E aí, Júnior Santorini, tá lançando mais hit que a Sony Music, viado. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. O quê? Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Então bora! Não é mais no 14? Agora é, vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é, é. Pode me tirar tudo que eu tenho, dum, dum. Pode falar tudo que eu falo, mas eu só te faço um pedido. Agora! Não encosta no meu namorado, só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu. O top DJ só do Pará. Aqui do gigante, aí Lourinho! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Equipe Snyder, aqui Brasil com a gente. Um abraço do Patrese. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Vai! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, vai! Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência da deixada! E vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando! Olha o baile! Olha o baile! Patrese. Essas malandras, a sonhadinha. Que é o quê? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. E vai! Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. Vai sentando! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Aí, Lorena! Gangster! Aqui comigo, um abraço do Patrão também! Tamo junto! Gigante Crocodilo Prime! Crocodilo, crocodilo! DJ Jesus também! O Raios Carvalho! E toda a diretoria do Basquemar! Aqui! Jesus! Isso você vai entender.

pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. E pega essa dentada. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. Meu gerente Murilo já na área também. O bora gerente. Vai fumando e vai bebendo. E deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E em nome de Boutique Multimarcas, é a menina mais famosa do estado do Pará, tá comigo. Meu parceiro empresário Ícaro Carneiro. Fechadão com o gigante, com o Patrese. Põe a neguinha no telão, meu irmão. E toma na batida, na batida, na batida. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade. É Gilson Lanches. E em nome também de Barbearia da Vila, que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Vamos pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora. Saca a praia no telão do meu parceiro Erg. Saca a praia fechado com o baile do Patrese também. Esse, assim, assim, R.A. Boutique. Fechado com o baile. Tu gosta, né? R.A. Boutique, do meu parceiro Anderson, empresário Anderson, fechadão com o baile do Patrese também. R.A. Boutique é o patinho na parada, meu irmão. Toma, e toma, e toma, e toma. E o Betinho Playboy também tá fechado com o baile que ele falou sempre, sempre. Betinho Playboy, Betinho Playboy, vamos pra cima. Quem mais? Tem mais um, Ricardo Chitores, o homem do gajo animal. É Ricardo Chitores, o bola na batida, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Um, dois, três, vamos pra cima. Vamos lá, DJ. Fala aí, gás, é Ricardo Chitores, o bola na batida. Então canta, vai! Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar. Tá bonito! O que me fez sofrer? Ficha, garota! Eu vou recomeçar. Meu parceiro Louro da Cabanagem! O Ronan também, o David! Ficha, ficha, e a família! Família Pitch, Cabanagem, um abraço. Pra você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala eu vou ficar. E agora, agora? Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Não para! Põe a mãozinha pra cima e grita. Pra cima! Agora! Visita pra gente. Aí, Edilson, um abraço do Patrese. Ele é só a primeira dama. Está aqui, ó. Fala, Edilson. Olha quem tá do lado. O Átila, meu irmão. O Átila Promoter. Aí, Átila. Tanto, esse esse Atila é muito bom. DJ assanhado também. É o famoso Assaiag, porra. É o DJ patrocinado pela locomotiva. Homem do sexo. É Assaiag! Fora! Eu só te peço. Felipe Cadeirante também comigo, um abraço. Só mais uma chance. Só mais uma chance. E eu, e eu? Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. É Morimati, liga! Só mais uma chance. DJ Lando. E o Gago da família Abração. Macedo. Aqui comigo. Gigante Crocodilo Prime. DJ! DJ Patrese! O top DJ do Pará. Arrepia, DJ Patrese! E vem Macedo. Então diz. Ismael no 12, essa primeira dama. Silvana, aqui ó. E aí, Gelson? Tranquilo, tudo beleza? O homem do Príncipe Negro tá na área, meu irmão! Ideia de Elson! Agora! É aniversário também do Gabriel Almeida! Está presente com a gente! Parabéns, moleque! Felicidade, muitos anos de vida! O bom de doideira! Tá aí doidando tudo! Bora, acelera! O quê? Salve, rapaz! Esse macaquinho anda muito, meu irmão! Tá doida! É o baile do Patrese que tá dando o que falar! É o baile do Patrese que tá dando o que falar! E joga, joga, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Começou a pressão. Bora lá, chefão. É o baile do Patrese. É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo a mulherada enlouquece. E o quê? É o baile do DJ Patrese. Alô, Vitinho, CDC. Fala, rato. É o top DJ do Pará. Que vai você dançar com a sequência esmagadora. Botando pra quebrar. Aí, Patrese, vai pra cima, meu irmão. Como é que dá? Tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese, doidando, tá louco, DJ Patrese, doidando no toco. O baile tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese, doidando no toco. E doida! E o bagulho tá louco, o quê? E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E louco, o bagulho tá louco. Aqui no Crocodilo com os fugitivos do toco. Júnior Santorini. E foi no caqueado, no gingado, caqueado. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, bora pra cima. E aí, novinha? Bagulho doido. Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando. Balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. E o baile mais famoso? É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Eita! Eita! Que segura! delícia, esse baile tá uma uva. Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva. Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva. Virou disputa. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando. Que o batrase detonando, detonando, detonando. Sarra tudo, sarra tudo. Bora, Raio, som, som, som, som. Vai começar a sequência da sarrada. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai namorar, Raio, vai. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Arthur Diniz. Shake, shake, shake, shake, shake, shake. Agora. No bebe, ele anda. Ele é fotógrafo, ele. Aí no final ele fica caçando. Não adivinha, não adivinha que o croco vai pra cima. Não adivinha que o croco vai pra cima. Não adivinha que o croco vai pra cima. Não adivinha que o croco vai pra cima. Também, Lohan. Tá do Guamá aqui, ó. Aqui, ó. Bom dia. Não abra sua boca pra falar. O Neguinho Mix e a família Maguari, da boca pra fora, a Leila, a Célia, o Eric também, todo mundo. Me deixa em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver. E o quê? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Agora! Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Vambora, saia! Bora na batida, bora no batidão, bora no batidão. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai. Se fiquei aqui foi por você. Agora! Que fingi do céu de coração. Eu só quero você agora. Nossa história de amor chegou ao fim. As nossas juras de amor são ilusão. Foram todas em vão. Aí, DJ, se liga. Digue, digue, down, down. Vice Pineiro é quem vai tocar. É o baile do Patrese. O Eric Lima, o Raino Fernandes também, o João Oliver e o Paulo do Caixa Baixa. Galera comigo. Opa! forró no 12 do meu parceiro Miro. Só não posso esquecer. O cara quer muita honra. Miro, vamos pra cima! Porque o destino mudou nossa vida. Um abraço do Patrese. Patrese, o top DJ do Pará. Vamos lá. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você? E a galera da Golada também, aqui Brasil com a gente. Um abraço a vocês, galera da Golada. Vamos nessa, vamos lá. Diz. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz. E aí, Luiz Neto? Pra sempre. A Marambaia, o Lohan, o nosso do CDP. Só mentirosas. Cadê o gritinho das virgens? Quem tem vizinha fofoqueira aí, dá um grito. Galera do Paysandu, tá aí, tá? Quero ouvir. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Cadê a torcida do clube do Remo? Também tá aí. Galera do Leão, mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu. Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem amiga sapatão, faz barulho. E quem tem amigo viado, dá um gritão! Agora! É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Vocês! Vocês! Um, dois, agora! Já lancei três hits, mas presta... A Caribinho! E agora se concentra... A quinta mais top da cidade! Concentra na batida... E tá com o baile... É o baile do Patrese! Treme, treme, treme. Treme, treme, treme, sem parar. Vai tremendo. Treme, treme, treme, treme devagar. Vou fazer se concentrar. Tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo tudo. Vai tremendo, já já tem forró no doce. DJ Patrese. Agora! E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida, vai! Dancing in the desert, blowing up. Bagulho doido. Joga pra cima. Joga pro lado e pro outro. Daquele jeito. Quem tá feliz, quem tá solteiro, vai jogando, vai jogando. Já já tem forró no 12. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E o Patrese não adivinha que o bagulho é doido. Quem gosta, quem gosta, quem gosta, quem gosta, quem gosta. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho aí. Só quem gosta de fazer amor no escurinho, dá o gritinho aí. Quem gosta de beijar no escurinho, dá o grito também. E quem vai amanhecer, dá o gritão. Quem gosta de fazer fumaça. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. DJ Patrese. O top. O top. O top DJ do Pará. We gon' rock it till the wheels fall. Sacudindo tudo. Sim. Olha o Miro, lindo de corpo, já preparando tudo. Frescura. Agora é bebê, meu irmão. Ai, rapaziada. E o quê? Desgraçado. Canta comigo agora. Agora, agora. Um lentinho. Você, você. Demorou formar. E doida? E doida? E doida no Caribinho? Patrese. Drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problema. Emiro, prepara que após essa, garoto. E a pele escura, a ferida, a chaga, a procura. E vem sugando tudo. Tenta ver. Forrosando tudo. Nada, não ser um... Se eu miro, meu irmão. Longe, meio ofuscado. Cara, que eu sou fanzaço. Toca de tudo. Só cobrança. De vez em quando a gente bebe uma. Pode a insana vingança. O desgraçado é muito forte. Sei quem trama e ele quem... bebe na garrafa de uísque direto. Carrego pra não ser mais um... Não fica porra. Perdido. O drama da favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Prepara aí, mano. Forrando doce. Agonia. Após essa aqui, o canto. E as ondas. Tem vocês aí, vai lá. Periferias, vielas, cortiço. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha DJ Patrese com o famoso baile do Patrese.